020 no transponder, 120 decimal 8, controle de Salvador. Sierra Lima, correto cotejamento? Confirme o PAB autonomia? Chame a torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro 1003 para acionamento táxi. Para o táxi, fechar 6142 com 157, São Gonçalo, 3:03. 3:30, São Gonçalo, confirme o PAB ou chame a 6142? 1157. Equilíbrio táxi, via Patiuno, Índia, ponto espera, pista 10, torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro 1003, hoje não é 6142. Patiuno, Índia, ponto espera, pista 95, 1003, ainda está disponível. Para a autorização, o voo 2009, incidência da informação, novembro, posição 09. Para a IEL, sigla 200. Voo 2009, aguarde cópia, prepare da EL. Coral. Aguarde o copo para o meu coral, o 2009. Qual é a sua posição? De horas a 5 milhas, mantendo 2 mil pés, o tipo é um eco 190. 18, informa o tráfego na sua posição agora, de 12 horas a 5 milhas, em descida 1 mil pés, o tipo do mesmo é o Charlie 182. Está sim, nós estamos ingressando para a nossa passagem. Controle Salvador, Juliette uniforme papá, início da descida. Para bordo, Juliette uniforme papá. Diego. Gente, livre sua descida, reporte 4 mil pés. Reportará 4 mil pés. Alinhar, redecolar, destino 0, vento, 1,00 graus, 1,59. Libre a linha, decolar, 0, Tentativo, Juliette, que é mesmo que mantenha a proa de Paris aguardando a proa da rotatória. Controle Salvador, Juliette, me informa, passou 4 mil. Em serviço, radar terminado, chame na frequência livre para a coordenação do seu pouso, Juliette, me informa, papá. Gente, chama na livre, até a próxima. Juliette, 7 no 4, passando em posição batata, teria condições de aproar a barreira que apresenta. Recife, azul 27 no quadro. Recife, seria frequente? Estamos correndo antes do tráfego com Recife, aguarde. Seria antes do tráfego 27 no quadro. Nas proximidades de Duna, se o senhor quiser puxar e aguardar para que ela realize a passagem sobre o aeródromo para iniciar o táxi, fica a critério. Ok, então vai iniciar o curso aguardando o táxi, né, presidente? Gente. 00. Controle de Salvador, boa tarde, é o Sonar 6142. Sonar 6142, contato jornal de decolagem, suba via Pouca para nível de voo 350, passando 2 mil pés, vai na proa de Jamo. Passando 2 mil na proa de Jamo, 350, Pouca, Aracaju, Sonar 6142. Se o 17 sonou 4, após 1 minuto na proa, está autorizado o VAR direto do destino, informa um tráfego de posição de 3 horas, 16 milhas em descida, 160 em descida, e tipo é um Alfa Tango 72 da companhia. Está sendo tráfego então após 1 minuto, direita na proa 300 para barreiras, azul 2714 subindo para 160. Dael, pista 10, após decolagem por vestida, transponder 5023, controle 120, 80, gol 2009. Por 2009, apenas saída, está incorreta, é Dael, após Coral. Transição, saída Dael, transição Coral, gol 2009. Gol 2009, correto, e poste pronto, estiver que você não vai ser. Gol 2009. Tudo em 7-5, reutilizado descida a nível de voo 050, tráfego da companhia agora 3 horas, 10 milhas, com o oeste passando a mesma altitude em subida, um Alfa Tango 72. Certo. 6193, descida 125, decimal 10. Visa, azul 27-15. Tango Juliette, Quebec, Net Prime Quebec. Vou ir na proa da rotatória. A aeronave de cheque agora está aproximadamente... Passou externo. Está autorizado o táxi até o través do portão 03. Você atrasar o táxi, apontar no 03, mas vai iniciar ainda. Gente, então, aciona e reporta quando pronto, o 6321. Reporta. Azul 2714, estamos em centro Recife, 126, decimal 85. Azul 2715, após desvios autorizado a produto Serra Vitor 368, em descida 4.000 pés, ajustado 190113. Sete, cinco, controle. Prossiga. Isso é 4.000 pés, ajustado 9013, após desvios, vai na prova do Serra Vitor 368. 4.000, ajustado, após desvios, 368, Serra Vitor 368. Patango Juliette, Quebec, pelo visual pro campo. Abrimos, visual. Tem chame seu reúno no 8 do final 9. Sem para o controle. Então, e a gente conversa aí embaixo. Ele pode deixar até que normal. Teve 38, informa que recebi duas vozes. Mandou novamente. Solicita 1.000 pés, perna do vento e ponto final. Gente, o GV38 ainda mantém a 2.000 pés, informa um gráfico na sua posição agora de 11 horas a 8 milhas, mantendo 1.000 pés. Gente, esse tráfego vai pousar na nossa frente? Na pouso na pista 17, após o seu programa prossegue para a pista 10. Azul 2715, reduza para 2009 para sequenciamento. Para 2009. Os 18 ainda mantém a perna do vento e 2.000 pés aguardam na descida e transferência para a torre. Gente, estamos mantendo, aguardando. Tem 8 a bordo com 3 horas e 5 até na comida. É 3 321 no taxi inicialmente até através do portão 03, ajuste o altímetro 013. Através do portão 03, tome 3 metros. 321. Prossiga. Lá no... Ah, autorizado, eu posso processar com o 2009. Olá. Gente, vou nessa proa, aguardando a proa do trânsito 366. Certo. 338, ainda mantendo 2000 pés, chame torre 198, decimal 95, vamos pousar. 338, copiou o controle. Aguarde para mim, pushback, azul 4065. Alô, Salvador, boa tarde, tá 3567, informação November, autorização a Brasília. Isso é 3567, prepare essa idade, Borduno, eleva, aguarde cópia. 3567. Chinamia 321, reautorizado até o ponto de espera, via Índia, quando no ponto de espera chame a torre, em 118, decimal 95, tem uma boa viagem. 095, boa viagem, tá. Padrão, vento para check 1100 graus, 159. Está autorizado base na pista 10. Reporta final, baixado checado. Reporta final, baixado checado. 2 Salvador, Papatango, Juliette de Quebequilo na Irmã. 6142, chame Recife, 12685. 12685, assinara 6142. 100 graus, 149. Autorizado pouso no 7, o Papatango, o Juliette, cadê aquilo? Jave 32, informação de tráfego. Aeronave Charlie 182, aproximadamente 2 milhas, sinal no 7, de preferência. Papatango, Victorinho de Juliette, prossiga. E Luciana Lima, livre táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Oi, boa tarde, minha 3219, fica pronto, pista 1-0. Certo, posição 10, autorização para Galeão. No 659, número 3 para a cópia, prepare da Daniel Leverume. Daniel Leverume, de bom, 659. Passando 72, fica atento. Apenas aqui, está perto, Victorinho de Júlio, dá uma vista ao carro. 3715, informa o André sobre posição agora em 1 hora, 3 milhas, 1.500 pés, e tipo um Papa Alfa 3.000. 7. 3715 autorizado R9, reposto passando Serra Vitor 366, visual capítulo. Reposto Serra 366, visual capítulo. Ativo, pelo Romeu Oscar. É, saída por 1, transição Elefa. Transponder 503, 1 no controle, 120, decimal 8, posição 3. Câncer, 3567. 3567, correto. Reporte pronto, pushback e acionamento. Cortará. Ajuste a 9093 na proa do Serra Vitor 367. Gente, o 1097 mantenha livre de vírus, Reporte quando possível para o Alto Serra Vitor 367. Boa tarde, mestre. Lima, guarde cópia. É o número 3. 6321, contato rodando decolagem, suba via árvore para a linha de voo 360. Passando 2.000 pés, autorizado voar direto elefante. Gente, direita, agora passa 2.000, direto elefante, presente, 6321, para o 360. Fuso 4065, eu sou? Escuta, 4065. Fuso 4065, tem um Boeing da Gol, taxiando do ponto certo, turno zero. Após o mesmo liberar o setor, à sua esquerda, está autorizado o feedback funcionamento, reporte o táxi. E após a passagem do setor, está liberado o setor. Gol 1884, cópia? Pronto. 1884, autorizado Aracaju. Nível de voo 230, decola da Pistuna 0, subida Puca, Jamo, após voa direto Aracaju, com primeira curva à esquerda. Acione 5037 no transponder, 120.8, frequência do controle de Salvador. 230 para Aracaju, localizado, decola da 10, Puca, Jamo, DCT Aracaju, com curva à esquerda da 10, 5037, controle 208, igual no 884, 1-8. 1-884, correto, reporte para o feedback funcionamento. O 1659, cópia? Prossiga, 1659. O 1659, autorizado Galeão, via Topenão Weber 857 Moço, nível de voo 360. Decola da Pistuna 0, primeira curva direita, saída Dael, Leda, transição Irume. Corrigindo, Dael, Leda, após Leda, voo Irume, para interceptar a aerovia. Acione 5032 no transponder, 120.8, controle Salvador. Autorizado o Galeão, nível 360, Upper November 857 Bolt, decola 90, curva direita, abertura da El, transição Giza, direto virou. 532 ao transponder, 208 ao controle, gol 1659. 1659, correto, pode pronto, tiver funcionamento? Tá pronto, gol 1659. Tá pronto, confirmando o portão, é 1-0? Afirmo. Autorizado, reporte o táxi, gol 1659. Autorizado, respectivamente, 1659. Time, localidade que está sobre voo no Golfo Juliette, Golfo ainda no Hotel Pestana? Negativo, ultrapassou o Hotel Pestana no momento, para a próxima região do Guatemi. Está autorizado, vamos ter 500 pés nesse setor? Negativo, Golfo Juliette. Não confio, confirma? Graxé. Santa Vaz Azul, 2715. Rede Azul 2715, informação de tráfego, aeronave Bravo Eco 9 Lima, acaba de decolar da pista auxiliar sem interferência, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 159. Vento de tráfego, Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, decola o 04, chama o controle Salvador em 120, décima 8. 1208, boa tarde. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil Árvore. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, suba via Árvore para nível de voo 160. Via Árvore, 160, Kilo Serra Lima. Subatão Gudel, Serra Lima. Seringa Juliette, você me correu 198 decimal 95. 18,95, grata, Júlia. Tchau, boa tarde, Papa Tango Vitor Índia Júlia. Papa Tango Vitor Índia Júlia, boa tarde. Ajuste padrão, vento para cheque, uma centena com 15 nós. Autorizado final 17, reporte através de Neymar. Reporte Neymar, está livrado 1.500, Índia Júlio. Gente, terça para 1.000 pés, reporte através de Neymar. Índia Júlio. 7, Lima, Indiana Preto, VOR, reporte visual para cancelamento. Visual com a TR da Azul, conta final. Afirmativa, Gol 2009. Gol 2009, após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter destino zero. Após o pouso da aeronave, a linha mantém na 102009. 984, aguarde a aeronave da companhia passar a retaguarda, após iniciar, reporta ataque. A aeronave da companhia passar a retaguarda, autorizado, passar a aula 1402 para o táxi, para o ok, vamos. Torre 198, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 3. Bom, 659, está reautorizado o táxi até o ponto de espera no 0 via Índia. Quando o ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95. Boa viagem. Está autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera, lá 295. Obrigado, boa semana. Solo Salvador, boa tarde, Ocean 6227 com November, apresentação. Ocean 6227, prossegue Galeão? Afirmo. Ocean 6227, autorizado Galeão, via Upper November 857 Moço, nível de voo 360. Decola no 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi. 5043 é o transponder, 120, decimal 8, controle de Salvador. Autorizado 360 para o Galeão, para November 857, Mouso. Falo da BR, direita da El, Leda, Irumi. 5043 transponder, 208 é o controle, forma que está com transplante de ova. Sim, está o Oxina 6327 correto cotejamento, confirmando a trove. Afirmo. Sente. Paulo Salvador, da 3567, posição 3, pushback acionamento. 49, 149. 149. Paulo Azul 27 no 5, Vivo na Fox. Vivo 27 no 5, táxi via Kilo, Pat 3, 5 Romeu. Kilo, Pat 3, 5 Romeu. 2009. Azul 4065, boa tarde. Após a rolagem do Boeing da Gol, a linha mantém no zero. Meia 327. Positivo, 220. Boa de coordenação junto ao Centro Recife, China 6327. Padrão, 6327. 6321 no Centro Recife, 1260. Caso negativo no 288. 1097 é o número 1. 1097, desse da 4 do SES, autorizado a RNAV 510, reposto passando para a Vitor 366. Autorizado a RNAV 510, vai chamar passando 366 ou 0097. Espera da pista 90 via PAT Taxi Índia, no ponto de espera torre 198 decimal 95, QNH 1003. Bom 2009, autorizado, vá direto Coral. Coral da presente, bom 2009. Papa Tango Kilo Romeo Oscar Torre 198 decimal 95. Boa tarde, Golpinha 2, informação 90, 520, para 1630, 0610, 610. Fundo 620, sem identificação, reautorizado descida TNV 050, após desvio, autorizado Vana por hoje, TAP. Reporte quando possível, Vana por hoje, TAP. Ok, mais um transformador voo 9097, solicita base visual para a pista 90. Espera 97, confirme. Solicita uma aproximação visual? Afirma de visita. Gente, voo 9097, autorizado. Aproximação visual, vou ir na proa de Duna. Vou na proa de Duna, o 9097. 65, autorizado decolagem no zero, vento 100 graus, 149. Chiné 6327, cópia? Prossiga, 6327. Chiné 6327, autorizado Ilhéus via Golf 677, nível 220. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El Coral. Transponda 5064, controle de Salvador, opera em 120, decimal 8. Ativo, autorizado, Ilhéus, Golf 677, nível 220, decola com curva à direita, saída da El Coral, 5064, o transponder, 108, controle, o Chané 6327. Chané 6327, correto cotejamento, reporte quando pronto para o estacionamento. Passará. A 097... Solicito prosseguindo descida visual. 097, descida visual até 2500 pés. 2500, voo 1097. Azul 4065, decola Zuno 3, controle em Salvador, 120, decimal 8. 208, Azul 4065. Boa tarde, boa noite, 84, mantenha com espera 10. Aliado pronto no 7, Delta Serra Lima. Autorizado decolar a pista no 7, Papatango Delta Serra Lima, vento 100 graus, 149. Mantenha sobre regras de voo visual, se ajuste aos corredores, reporte quando a 20 milhas de Salvador. Salvador, 4065, decolando as coisas. Azul 4065, contatar a decolagem, suba via da El para nível de voo 320. Via da El, nível 320, Azul 4065. Serra Lima. Piado, Papá Romeu, Quilo Serra Lima. 7, vento, 100 graus, 139. Reforço na 7, Quilo Romeu Oscar. Pô, 1097, pode ir para o Inter Serra? Delta Serra Lima, decolou aos 1-4, segue farol Itapuã, chama controle de Salvador, 120, decimal 8. Dois farol Itapuã com controle 208, Serra Lima. Batango Lima Juliette Lima Boninha FR cancelado agora 17 15, tem autorizada descida para o de Gráfico de Salvador ajustado 10013. Pode descer até 1500? Pode ir. Obrigado. Autorizado decolagem 10, gol. Confirma que tudo está mantendo. Cruzando 500 pés e subindo Delta Serra Lima. Como que recebo o nível de voo 050? Faça um check no equipamento transponder. Relativo, vamos realizar o check, Serra Lima. Azul 4065 informa o tráfego na sua posição de 1 hora a 4 milhas, mantendo 1 no 1000 pés. Titão Papá Alfa 34. Gente, 4065. Certo, me informa o Papá reautorizado subida para o nível de voo 085. Gente, 085. 1097, Sam Torre 1 no 8, decimal 95. 2295, gol 1097. Gol 2009, Sam Recife 1 no 25, decimal 10. 2510, gol 2009. Azul 4065, vou na proa de Leda. Proa de Leda, azul 4065. Papa Romeu, Tribo Serra Lima, Chame Recife, 125, decimal 1 a 0. 1 a 0. Boa noite, Salvador, boa tarde, 3835, informação, amém, Jardim. 3835, essa identificação, deixa até 4 mil pés ajustado no 013. Quando possível, vai na Proa de Serra Vitor 367. 4 mil pés, padrão, Serra Vitor 367. Tava Tango Delta Serra Lima ainda mantendo no mil pés? Mil pés aguardando liberação, Serra Lima. Confirme como recebe agora o transponder. Ainda não recebo o seu modo Sérgio. Confirma o tipo de que deseja, 1 ou 2, 5? Afirmativo, nível de voo 1 ou 2, 5, Delta Serra Lima. Ideal para o destino seria 282, magnética 282. Gente, está autorizado vá na abrindo destino e subir a nível de voo 1 ou 2, 5. A pronto destino, atenção a 1 ou 2, 5, Serra Lima. Passa atingindo Delta Serra Lima e faço o técnico de equipamento novamente, informo que recebo, não recebo ainda seu modo Charlie. Afirmativo, vamos checar aqui novamente o Delta Serra Lima. 1620, reautorizado de 4 mil pés, ajustado 1093. 4.1093, 620. Vamos, Salvador, o DAN 3567 para o DAC, com 178 POB, 3 horas e 40 de autonomia, até na confins. 659, quando está tornando a decolagem, suba a via da EL para nível de voo 360. Sobe via da EL para 360, voo no 659. Voo no 620, autorizado voar na Proa de Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, gol 620. Juliette Lima, visual com campo? Lima. Gente, torre 1 no 8, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Salvador, boa tarde, boa noite, 84, Jamaracaju. É Puca, Jamaracaju. 884, contato acordando a decolagem, suba via Puca para nível de voo 230, após 2000, voo Ijamo. 2000 para Ijamo, para 230, 884. Tango Lima, Juliette Lima, autorizado final 17, reposte através do RIMAR, direito para cheque 090 graus 159. Obrigado. Salvador, um cordial boa tarde, DAN 3567, observando o voo da Gona Final, para o ponto de espera próximo. DAN 3567, boa tarde, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, DAN 3567. Para Serra Lima, confirma a altitude que passa. Passando 2.500 em subida, confirma o nível que recebe. 6.300. O solo 20, direita, 121, décimo 9. Direita 129, o gol 1097. Serra Lima, informe que recebo agora 2.900 pés. Nativo, estamos cruzando o momento agora, 2.800 em subida. Lima, Juliette Lima, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 17. Vento, 090 graus, 149. Lima, Lima, 4 cavalos. Papai, uniforme, Mike, uniforme, cópia. Uhum. Uniforme, Mike, uniforme. Autorizado, Sierra Índia, Romeu Índia, Siri. Nível 100, via rota do plano, decola 17, primeira curva direita, na saída Arbor 1, após direto. Acione 5057, controle Salvador 120, aproximar 8. Cruzado uma centena para Siri, conforme o plano, na saída Arbor 1, decolando da 17, 5057, eu transpondo, 208 é o controle, e no passagem do plano. Microfone correto. Apenas confirme, é, já voado o VMC na rota? Você já voa, gente, confirme PAB, autonomia e ele fala microfone. Eu abordo uma autonomia de 3 horas e 40 e alternando Salvador. Papai, uniforme, Mike, uniforme. Gente, a minha torre 118, decimal 95, a gente fechou o time 010 no 3 para acionamento de táxi. M304. No solo aos 22. Autorizado backtrack ao estacionar frequência livre, Lima de Lima. É o 3567, decola os 22, controle Salvador 120, decimal 8. Controle Salvador 120, agradeço, uma boa tarde, bom trabalho, excelente semana, até a próxima, grande abraço. Igualmente, 3567. Obrigado. 0770 investido, tipo é um R, o VC2020, confirme sua altitude no momento. Tá cruzando 3.900 pés de subida, dá pra perder. Salvador, muito boa tarde, distância 35672 e 700 na Arborona contigo. Nada de 567, contato Radana Decolagem, suba via Arbo 1, para nível de voo 360. 360 na Arborona, quando possível Arbo. Aguarde, distância 3567. Voo no 620, atento a um helicóptero de baixa altitude na sua linha de antes de 1, tirada a sua aproximação. Gente, o 1884, centro do Recife, 126.85. 126.85, 84. Corre, papapá, uniforme, Mike, uniforme, para acionamento. Direcional, uniforme, Mike, uniforme, reporte táxi. Serra Lima, reporte passando 080. Vai reportar cruzando 800, Delta Serra Lima. Salvador, o chão é 6267, no portão 62, vou te dar aqui o seu. Confirme, por gentileza, é o 6227 para o Galeão? Afirmo, 6227. Autorizado, feedback, reporte táxi. Autorizado, feedback, chamada táxi, você é 6227. 620, complexo, emissor em 1.8.95. Também é 3.14, lista 2.500 pés, autorizado aeronave 5.0, reposto passando Serra Vitor 3.66. Gente, direção para 2.500 pés, autorizado aeronave 1.0, encontrará o 3.66, o Xenem é 3.14. Tana 3567, autorizado, voa Elefa. Elefa, para o Tana 3567, obrigado, Felipe. 190, voo 62. Tem certo, só pedindo reposto para descer. Tá passando Delta Serra Lima, quando possível ser chamada de pouso. Quando possível vai informar a chamada de pouso, Serra Lima. M3-1-4, completo, sendo torre 1 no 8, decimal 95. 19, sem boa. Aeronave realizando a ponte com o Golf de Juliette Golf. Controle Salvador, azul 2726, transfere, mantendo 170, ideal de descida para a Feira de Santana. 2726, sem identificação, desça até nível de voo 050 e reporte visual para cancelamento. Descendo 050 e reportaremos o 2726. Controle Serra Lima, está estimando o pouso aos 2045, Papatango Delta Serra Lima. 2045, copiado. Para o saco, uniforme, mais uniforme, com a bola. Gente, uniforme, mais uniforme, livre táxi, reporte no ponto de espera da Papá. 227, livre táxi, seria Patino Índia, ponto espera, piscou na 0, chame a torre em 118, decimal na 5, ajuste ao tio, entrou na 0, na 3. 627, livre táxi, para o ponto espera, piscou na 0, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, na 5. Salve, Salvador, chame a 6387, acionamento pushback, portão 5. Após a companhia retaguarda, autorizado, reporte o táxi 6327. Do aeronave da companhia, reportará para o táxi 6327. Direito 129, vou 627. Salve, Ponte Diego. Conta 620. 17, prossiga. Pistana é 6314. Autorizado pouso, pista 10. Vento 110 graus, 129. Livre pouso 10, Pistana é 6314. 18. Gente, está 3567. Obrigado, uma boa tarde. Autorizado ingresso, papapá, informe, Mike, informe. Reporte, alinhado e pronto, cabeceira 17. Porta Salvador, boa tarde, 03155, prepare da Eule da Morte, vai bate cota. Oi, Salvador. Bom dia, acho que não é 6227. Não é 6227, finalizada, né? E mantente no zero. E manter no zero, acho que não é 6227. Na 620, observando a Avianca puxando no 5, ingresso Juliette até o 04. É, Juliette 04, voo 620. Tem 198, decimal 95. Controle Salvador, está passando Juliette de forma papada, pode ir no local. Solicita autorização para o lançamento de sequência. Lançamento Juliette de Fanta Papá, reposta para a descida. Reposta para a descida. Passando 8000 Delta Serra Lima. 7 Delta Serra Lima. Manifestão avaliado 1 no 7. Boa tarde, Xané 6314, grupo de ação. Xané 6314, Active Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa é o quadrante da Juliette, né? 6314. Tá, os 169. O Xané 6227, de frequência, não dá. Processo 26, plane IFR cancelado, agora 1732, desça 4 mil pés após a critério, reporte passando 040. Controle Juliette, Unifapapá, pronto para descida. Juliette, Unifapapá, livre descida, até 4 mil pés após a critério, reporte passando 040. Reportará, Papá, para informe Mike de Fox, decola os 33, controle Salvador 120, décima 8. 208, informe Mike de Fox. Ou Xené 6227, decola os 33, chama o controle Salvador em 120, décima 8. Xené 6227, agora o controle Salvador 1208, obrigado. Arbo, após passar 2000 pés, autorizado, vai direto Siri. Sente, após 2000, direto Siri, uniforme, Mike, uniforme. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6227, decolado da El Meda, cruza 2200 pés. Xené 6227, contato radar, decolagem, suba nível de voo, 360, voo direto Leda. Direto Leda, sobe ao 360, Xené 6227. É o foco de autorizado, cujo no pátio 3, reposta para a descida. Obrigado, tenha um bom domingo. 314, antes da Juliette. Onde se pôs, informe que conheço o tráfego nesse setor. Sequência livre, sequência tráfego no setor, bom posto. Copos Índia, autorizado desse da prática dos corredores, ajuste em Salvador, 9013. Xené 6327, boa tarde. Autorizado. Alinhar e manter em pista 10. Aqui ainda tem pista 0, 6327. 1835, no solo aos 35, direita 121, decimal 9. 19 de braço. Alfa, Batista Juliette. Alfa, Batista Juliette. 3155, pronto, papel? Pronto, papel, 3155. 3155, prezado Guarulhos, via 1-0, Taubaté, nível 320. Decola 1-0, primeira curva direita, saída da L, da transição Mótiva. 5071, transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Alfa, próximo a Taxi Eco? Isso. Onde eu tô passando agora? Gente, vou formar em freio. Por favor. Gente, sobe para o 320 na Proj Dog. Controle, Salvador Morro, Xanamé 327. Passando 2 mil metros. 3327, contato Armando Decolagem, suba via da EL para nível de voo 220. Via da EL para o 220, Xanamé 327. Controle Xanamé 227, não vai poder voar pro Jitox da presente, porque tem uma formação nessa proa a 210 inicialmente. Por 80 milhas, após, vai avaliar se pode voar dose. Bem, são todos livres de desvios, Lua 210, ou Xanamé 227. Livre de desvios, Xanamé 227. Controle Xanamé 327, pode voar na Proida El, senhor? Xanamé 327, afirmativa, autorizado voar da El. Proida El, 6327. Informe Mike, informe, informe seu chamado de pouso. 1752, informe Mike, informe. 752, copiado. Qual é o motivo? Então, vão fazer a obra ou já fizeram? Não fizeram e ainda não tem previsão. É degradação do asfalto também. Ai, meu Deus. Tá bom, obrigado. Nada. Caso 4462, acione identificação, desça até nível de voo 110 na prova de TAP, quando possível. Ronair 6327, vai na prova de Coral. Prova de Coral 6327. É por falta de Índia, está autorizado voar direto, rotatória. Salve Mike, uniforme desta 4.000 pés, ajuste em Salvador, 1013, reporte para cancelamento do plano de comando. Contra o Alexandre 6387, solicita nível 180, vai ficar nesse como final. Gente, submantém o nível de voo 180, Alexandre 6387. 180, obrigado. O 4462 será como na sua posição de 1 hora, 1,5 milhas, rumo oposto, mantendo uma centena, tipo um Bravo Eco 9 linhas. Fome Mike Uniforme, terá sua posição de 1 hora, 1,4 milhas, rumo oposto, passando 1,70 em descida, nível de voo 1,10, tipo um Eco 1,90. Copos Índia, visual com campo. Gente. Azul 4462, na prova de Serra Vitor 366, terça 4.000 pés, ajustado 1,0,1,3. Na prova do 366, desceu para 4.000, ajuste padrão, azul 4462. Gente, vai passar o Elfo Fox Índia, torre 1,8, decimal 95. 1,8, decimal 95. Torre Salvador, vai passando o Elfo Fox Índia. 1,8, controle. Curta final 97. Mas está liberado de voar rotatória, o Elfo Fox Índia, pode voar direto final? Mesmo direto final, reporta na curta, Elfo Fox Índia. Direto final, reportará a curta, o Eco, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o